Moisés e Arão a luz acender, sete lâmpadas a brilhar. Teu povo em ti vai se encontrar. O candeeiro, ouro batido, reflete a tua glória, oh querido. Purifica os levitas, oh Senhor, com água e oferta vem o clamor. Levitas, levantem suas vozes diante do altar, em mil escolhas por nós, Senhor. Eles vão clamar em sua presença, vamos habitar. A mão sobre a cabeça, a expiação, o novilho em sacrifício, em adoração, separados para o teu ministério. Servirão com amor, sempre em mistério. Levitas, levantem suas vozes diante do altar, em mil escolhas por nós, Senhor. Eles vão clamar em sua presença, vamos habitar, ó Senhor. Tua graça é imensa, teu povo se une em reverência, os levitas com pureza vão servir, em cada lágrima, em cada sorrir. Levitas, levantem suas vozes diante do alto. Senhor, eles vão clamar em sua presença, vamos habitar. Com 50 anos a guarda é fiel no templo sagrado, em teu véu, mas o serviço a ti entregamos. Em cada passo, juntos caminhamos. Levitas, levantem suas vozes diante do altar, em mil escolhas por nós, Senhor. Eles vão clamar em sua presença, vamos habitar.